uma dor no peito. Suspirei pra não chorar, mas uma lágrima veio e molhou o meu olhar. Passei a mão na viola e cantei pra solidão. Fiz um verso pra saudade, num dueto de paixão. Ai, ai, ponteei mágoa e dor. Chorei, chorou viola e cantador. Ai, ai, ponteei mágoa e dor. Chorei, chorou viola e cantador. Olhos negros, meu encanto, não me maltrates assim. Razão de todo meu pranto, por que judias de mim? Vou te mandar um bilhete nas asas de um beija-flor. Os meus lábios morrem de sede a beber o teu amor. Ai, ai, ponteei mágoa e dor. Chorei, chorou viola e cantador. Ai, ai, ponteei mágoa e dor. Chorei, chorou viola e cantador. Chorei, chorou viola e cantador.